Portal do La Rocha. Vizinho me escutou e falou pra vizinha. A vizinha aumentou e falou pro porteiro. O porteiro espalhou, contou pro prédio inteiro. Nossa,